antes comprar uma beca. Vou em casa e troco de roupa e vou jantar com a escovinha. E na madruga eu curto aquele som, mas o resto isso eu não conto não. Toda tarde eu vou passear, curtir e paquerar. E na rua Augusta estou sempre lá, no Iara tomando chá. Toda tarde eu vou passear, curtir e paquerar. E na rua Augusta estou sempre lá, no Iara tomando chá. E depois eu vou a Ouro Fino, no Ourantes, comprar uma beca. Vou em casa e troco de roupa e vou jantar com a escovinha. E na madruga eu curto aquele som, mas o resto isso eu não conto não. E troco de roupa e vou jantar com a escovinha.